do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original. Formará do Éden o ovo cósmico, a imersão, nem Osiris sabe como aconteceu. A imersão, nem Osiris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade. Obrigada, minha gente.